meu coração em dores, quando tudo parece contra mim, o meu sofrer é angustiante, é demais, porque Senhor me provas assim. Eu bem sei que tu provas ao que ama, eu bem sei que tu provas por amor. Se tu me provas, é porque me amas. Continua me provando, ó Senhor. Só te peço para que me dê forças para resistir a toda provação, pois em mim mesmo eu não resistirei. Dá-me tua graça, dá-me tua proteção. Eu bem sei que tu provas ao que ama, eu bem sei que tu provas por amor. Se tu me provas, é porque me amas. Continuas me provando, ó Senhor.